Versículo 18. Estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. E disse, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Versículo 20. Aquele carneiro, Daniel, que viste com dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então eu fechei a Bíblia semana passada e falei assim, não era nada do que eu estava pensando. A Bíblia mesmo já revelou que não são as duas torres dos Estados Unidos, são o reino Médio e Persa. Os dois, Medos e Persas, foram levados por Deus, eu não me lembro se eu anotei aqui o texto, foram levados por Deus a dominarem a Babilônia, a possuírem a Babilônia, e tomaram posse legal, espiritual, desse império chamado Babilônia. E os dois, Medos e Persas, são os chifres que foram derrubados. Eu falei, Senhor, eu tenho que estudar estas duas torres, porque só há uma forma desta palavra ter a ver com as duas torres. Se as torres tiverem alguma coisa ligada a Medo e Persa. E procurei, e sondei, e pesquisei, queria saber nomes, história das torres, estudei a história das torres, quem fundou, me parece 1973 começou a construção, ou terminou a construção, não me lembro aqui, mas é muita coisa e não descobri nada. Mas hoje o Senhor me deu. Fui estudar os Medos e os Persas. Primeira característica dos Medos. Eles eram poderosos em guerra. Então o Espírito de Deus falou comigo assim, primeira torre, o poderio bélico, o poderio armamentista, o poderio de guerra desta nação. Segunda torre, está aqui, dos dois chifres, são os reis da Média e da Pérsia. A Pérsia, é interessante quando estudamos a história do Império Persa, irmão, em que os historiadores declaram claramente que começando lá por Ciro, já houve uma alteração do padrão como era dos Medos. Os persas já não queriam tanto guerrear. Os persas tinham uma característica. A opressão dos persas sobre os povos era financeira, cobrando impostos e se enriquecendo absurdamente. Irmão, nós estamos diante da manifestação mais clara possível de algo que Deus está trazendo como revelação à igreja. Deus gerou ou permitiu nesses últimos dias que estes dois chifres, profeticamente representados pelas duas maiores torres daquele país, viessem ao chão, como a profecia diz, um chifre, um bode sobre a terra, sem tocar na terra. Olha o detalhe da profecia, sem tocar na terra. Um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão, e derrubou aquele império poderosíssimo. Fora mim, ninguém não pôde fazer nada. Exatamente o que o mundo inteiro está estarrecido. Como é que eles fizeram isso nos Estados Unidos? E aquelas duas torres são dois chifres. Eu não posso afirmar que essa é a única interpretação. Eu não estou forçando nada, mas eu creio na lei da interferência dimensional da palavra, e eu creio na manifestação de atos proféticos que são sombra das coisas espirituais. Não sei se já aconteceu, eu sei que essas duas torres foram derrubadas, porque Deus, no seu absoluto controle, permitiu que o império que domina o mundo financeiramente e em guerra fosse derrubado. Você está entendendo o que aconteceu nesses dias, irmão? Não tem nada nessa terra que não seja do autocontrole de Deus. Nada. Não tem nada que seja novidade para Deus e para os seus servos. Muito bem. Leia comigo em Sofonias, capítulo 1. No capítulo 1, versículo 15 de Sofonias. Aquele dia É um dia de indignação. Vamos ler do versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Quero repetir. Essa profecia de Sofonias tem uma aplicação lá 630 anos antes de Cristo. Mas também tem uma ação atemporal para hoje, o dia do Senhor. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Nós vimos diante de nós nas televisões, toda a nação rezando, orando, chorando, cantando, pedindo. E nós não sabemos, porque não foi veiculado nada, a dor e o choro de milhares e milhares de famílias. Não sabemos. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres fortificadas.